Diga não ao racismo. Margarete Maria de Lima, integrante do Observatório Nacional Negro e Organização das Pretas do Rio Grande do Sul. Combater o racismo cultural ou estrutural impregnado na sociedade brasileira é deixar de achar normal não encontrarmos negros e negras nos bancos de nossas melhores escolas, na gestão executiva das grandes corporações ou nos empreendimentos afro, nos espaços de poder. É preciso quebrar este paradigma, diga não ao racismo. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Essa luta é de todos nós. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Eu sei do que eu me trato, olho em volta quanta gata, é fato. Muito além do pó no prato, fritar no quarto, poeira lunar no ar, espetacular novato. A minha mente cria meu inferno e melodia, minhas crias, meu caderno, beat quente, noite fria. Quem diria, no meu terno predileto eu sou filmado, puro dialeto no BMW em sul filmado. Black and in on the microphone, friends call me Gus, vice-versa, my verse to the universe. Niterói a Londres, Nova York, Lisboa, Paris, numa boa em Tóquio, talking worldwide music. Please, essa é a vida que eu sempre quis, nem sabia. As ruas ouvem o que a gente diz, eu sabia. De 93, onde estava, esteve, fez. Tropo versos pra vocês, no meu português, inglês. O mundo nunca vai mandar em mim. Prefiro o som do cantonês, eles impõem o mandarim. Enfim, eu quero que se foda. Eu vou até o fim, espadachim, no estilo Mestre Yoda. Só se fala groselha, meu silêncio é caridade. Se eu for a China velha, o que eu penso de verdade é: presidentes são temporários, meu despertar temporão. Música boa é pra sempre, esses otários jamais. Eu bebo jazz, blues, soul, reggae, funk, rock and roll. Respiro hardcore e funk, o flow do speed, speed flows. Conta quantos benjamins nessas notas de 100 dólar. Quantos vem a mim dizendo black é nossa escola. Uns de coração, outros da boca pra fora. Pois da boca pra dentro a alma não colabora. Nunca tive a pretensão, se não me falha a memória. Nem vou sair na mão, só uso o pé a qualquer hora. Ossos do ofício são os ossos do ofício. Se vem de vacilação, quebramos os ossos no ofício, eles dizem que acabou. Informo, não, é só o início. Beatmakers, velhos sócios no meu mais antigo vício. Conto meus problemas pros meus amigos de hospício. Aí paro de reclamar que alguma coisa tá difícil. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Zona de conflito é onde esses covardes correm. Só se fala groselha, meu silêncio é caridade. Se eu for a China velha, o que eu penso de verdade é: presidentes são temporários, meu despertar temporão. Música boa é pra sempre, esses otários jamais serão. Yeah, give me all that jazz. Yeah, give me all that jazz. Yeah, give me all that jazz. Cedo pé na estrada, pra não ter porém, pra não ter noite passada, pra não ter ninguém atrás. Logo cedo, pé na estrada, abrindo esse bloco, Black Allen, Jamais Serão. E agora, No Norte da Saudade, com Gilberto Gil, que acabamos de ouvir. O que é feminismo para você? Feminismo é um movimento social, político, liderado pelas mulheres que lutam juntas para combater toda uma sociedade que trata de forma violenta, excludente, desumana, pessoas de diferentes gêneros, situações que envolvem mulheres, homens, crianças, idosos, situações que trazem ausência de vida e liberdade. Então, para mim, é o feminismo o movimento que trata da luta pela vida em abundância, com qualidade, com igualdade, com justiça, com paz e amor. Ouviremos agora Ana Bueno, Quem Sabe. Logo em seguida, Pescador de Maravilhas, Eli. Possa vir me acompanhar nesta cidade tão grande e por hora tão quieta. Não sobra nada por mim, não sobra nada por mim, não sobra nada por mim. Tento não me perder entre devaneios, medos, sonhos, desejos, amores platônicos, anseios, maldades. Mas o que resta por hoje é só. O que resta por hoje é só. O que resta? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Seja igual que esta cidade tão grande seja pequena pra mim, e eu por hora tão inquieta, desperdiçando o que me resta e gastando o que me resta, desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu, desperdiçando o que é meu. Cidade tão grande seja pequena pra mim, e eu por hora tão inquieta, desperdiçando o que me resta e gastando o que me resta, desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu, desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu, desperdiçando o que é meu, gastando, desperdiçando o que é meu e gastando o que é meu.